distância. Somos os em uma balsa, navegando em nossa mente e lutando contra a corrente. Somos os e nos amamos, caminando tomados de la mano. Sinto abrigo, siento frío. Si me faltas, no soy lo mismo. Somos dos, del mar y tú la luna, descubriendo amor en la penumbra. Somos o mesmo sonho. Somos dois seres estranhos. Já não importa quem nos esteja rodeando. Necessito cada dia dos versos, comportando-nos como niños traviesos. Somos dos en la distancia. Somos dos en una balsa, navegando en nuestra mente y luchando contra la corriente. Somos dos, yo el mar y tú la luna, descubriendo amor en la penumbra. Somos dos en un mismo universo, compartiendo los dos el mismo.